Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou gravando a aula com antecedência, eu não sei por que me deu essa ideia, mas eu estava lendo umas coisinhas aí a meu respeito e me apareceu a sugestão de fazer a gravação agora já. A primeira dessas gravações é a do seu, esse pastor Merda Faia, né, que diz que eu sou um idiota que fica no exterior dando palpite. Então, em primeiro lugar, esse sujeito comprova a sua total ignorância da história brasileira, onde o número de heróis nacionais que moraram no exterior era um negócio extraordinário. Começa com o próprio fundador do país, José Bonifácio, depois Oliveira Lima, e Joaquim Nabuco. Quer dizer, ele está achando que o sujeito está no exterior, não pode falar do Brasil. Ora, porra, o que é isto? Que estupidez é esta, porra? Agora, enquanto eu ficava aqui, né, seguindo o conselho do Lenin, que diz: as revoluções se fazem do exterior, esse palhaço ficava só no Brasil comendo dinheiro nacional, quer dizer, cultuando o Deus dele, que é o dinheiro. Obviamente, isso só pensa em dinheiro, só acredita em dinheiro. A vida dele é dedicada a esse Deus. Ele nunca foi cristão, nem no sentido análogo ou aproximativo do termo. Não tem nada cristão, é só dinheiro e oba-oba. É o que esse sujeito faz. E outra coisa, ele e os amigos dele deformaram completamente uma frase minha para poder falar mal de mim. Eu disse que os males do Brasil vêm de certas organizações. Eu não disse que é produzido por elas, eu disse que vem delas. Causar é uma coisa e vir de lá é outra coisa completamente diferente. E eu citava as seguintes organizações: as Forças Armadas, o Partido Comunista, a Maçonaria, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, sem privilegiar nenhuma delas. Aliás, a Igreja Evangélica era a última da lista. Daí transformaram isso. Olavo de Carvalho diz que todos os males do Brasil são causados pela Igreja Evangélica. Daí, evidentemente, o heróizinho veio defender a sua igreja. E eu, na mesma frase, eu dizia o seguinte, que o mal não vinha delas porque elas são ruins em si mesmas, mas porque elas serviam de trampolim para um bando inumerável de carreiristas e vigaristas como esse próprio seu Merda Faia. A presença dele é um dos males do Brasil. E ele se utilizou da Igreja Evangélica para subir, assim como outros tantos se aproveitaram da maçonaria, se aproveitaram da Igreja Católica. Não tem esse pessoal da Teologia da Libertação não se aproveitou da Igreja Católica? Meu Deus do céu! Isso é tudo carreirista, ladrão, desgraçado. Esses caras são, eles são a desgraça do Brasil. E é evidente que se estas entidades não dessem prestígio, elas não serviriam de canal para a ascensão de todos esses, né, inimigos do Brasil. É isso que eu estou querendo dizer. Não estava falando mal de nenhuma entidade em particular, né? Eu reconheço até os méritos do Partido Comunista Brasileiro, eu sempre reconheci. Por exemplo, nós não podemos negar o mérito que o Partido Comunista teve na formação do modernismo nordestino, não modernismo paulista de 22. Estou falando do modernismo nordestino de 26, orientado ali pelo Gilberto Freire, que participaram Garcino Ramos, Zé Lins do Rego, Jorge Amado. Quer dizer, é claro que aquilo é um patrimônio cultural nacional de altíssimo valor, e o Partido Comunista teve a sua participação ali. O Partido Comunista também teve uma participação boa na produção de livros de história nacional. As próprias obras do Caio Prado Júnior, o que quer que você pense do Caio Prado Júnior como filósofo, era uma porcaria, mas as obras históricas dele têm algum valor. As obras do Nelson Ernesto Sodré também têm valor. Então, não posso negar que em alguma coisa o Partido Comunista ajudou. Tá certo? E quanto mais a maçonaria, a Igreja Católica, eu não posso negar a própria... Eu mesmo tinha escrito uns anos atrás que a Igreja Católica tinha se degradado a tal ponto que, se não fosse a contribuição das igrejas evangélicas, o Cristo já teria sido esquecido no Brasil. Quer dizer, como é que eu posso estar falando mal de uma entidade da qual eu mesmo disse isso? Não estou falando mal da entidade, estou falando mal dos picaretas que através dela sobem, né? Até eu falei lá, no tempo que a Igreja Católica não tinha prestígio nenhum, não havia ali nenhum teólogo da libertação, nenhum picareta, né? Nos primeiros anos da Igreja Católica, o pessoal só sofria, né? Era aprisionado, virava escravo, ia ter que trabalhar nas minas de carvão, levando chicotado. Que picareta ia querer isso? Então, picareta não entrava na Igreja Católica, né? Agora, a partir do momento em que uma entidade se torna uma fornecedora de prestígio e de dinheiro, o número de picareta aumenta. Não é lógico que isso aconteça? Então, as igrejas evangélicas não são exceção nenhuma, a maçonaria não é exceção, o Partido Comunista não é exceção. Agora, falando em Partido Comunista, me apareceu aqui essa semana este seu João César de Castro Rocha, dando uma entrevista para o jornal Opção, que é um jornal, de, acho que é de Goiânia, né? Se é que eu me lembro. É um jornal que, inclusive, já publicou coisa muito boa, né? Tinha lá o Zé Maria Silva, escreveu excelentes artigos no tempo do PT, né? E agora dá entrevista que este João César de Castro Rocha, que é professor, doutor da UERJ, formado em Stanford, etc., etc., etc., analisando aí o que ele chama da guerra cultural bolsonarista. E o que ele diz de besteira aqui raramente se leu, né? Assim, embora eu tenha 20 páginas, né? Quer dizer, é claro que isso foi uma obra coletiva, isso não foi uma entrevista gravada de maneira alguma, isso foi escrito, não tem oralidade nenhuma, isso aqui foi escrito, e foi escrito por equipe, isso aqui é a linguagem de press release, não é a linguagem de entrevista, né? Então, ele diz o seguinte, ele diz que em pesquisas, estudo aprofundado que ele fez, ele descobriu que a origem, a inspiração de toda a guerra cultural bolsonarista é um livro chamado Orville. Orville é livro ao contrário. Ora, o Orville é um conjunto de informes de inteligência dos anos 80, feito pelo pessoal do SNI, ou da futura ABIN, né? E que, evidentemente, eu li naquela época. Foi publicado em 2012, se eu bem me lembro. Alguma coisa assim. E ele diz aqui, inclusive, que a minha... Né? Os meus escritos, as minhas ideias a respeito vêm todas aqui. Se você analisa o discurso do ministro da Educação, do presidente Bolsonaro, do Olavo de Carvalho e seus seguidores e dos bolsonaristas abduzidos pela guerra cultural, toda estratégia retórica vem do Orville. Então, olha, isso é de uma estupidez tão grande que não merece essa resposta boa para essa coisa, assim, aquela famosa vai tomar no cu. Cala a boca, burro. Agora, eu vou dar os detalhes. Né? O Orville foi publicado em 2012. Antes ele só circulava pouquinho, quase secreto, tá certo? Entre militares, não fora das Forças Armadas, em versão mimeografada. E eu li naquela época. Depois, mais tarde, eles acrescentaram algumas coisas. Né? Mas naquela época não tinha a menor menção à guerra cultural. Tinha menção à propaganda comunista. Doutrinação comunista. E era assim, descrevia as tentativas de tomada do poder pelos comunistas visando a implantação da ditadura do proletariado no Brasil. Isso era o que estava lá no Orville. Bom, isso sempre me pareceu uma estupidez, porque isso só valia para a esquerda anterior aos anos 60. Quando eles estavam escrevendo, isso já estava superado. Nos anos 60, sobretudo a partir de 68, a mutação da esquerda foi muito profunda. E a principal característica dessa mutação foi a eliminação da ideia da ditadura do proletariado. Na verdade, a eliminação da ideia da revolução proletária. E criou-se a ideia da revolução dos oprimidos em geral. O que é oprimido? Qualquer pessoa que está insatisfeita com a sua situação. A mulher que está insatisfeita com o marido, o sujeito que não gosta do sexo em que ele nasceu, o outro que não gosta da raça em que nasceu, etc., etc. Qualquer insatisfação subjetiva passou a ser usada como elemento de propaganda revolucionária. Isso foi geral, a esquerda mundial inteira aderiu a isso, baseada em grande parte nas ideias do pessoal da Escola de Frankfurt e nas obras do Michel Foucault. O Michel Foucault identificava elementos de poder, jogo de poder em todas as relações humanas. Eu sempre achei que isso é uma bobagem, porque qualquer elemento que esteja presente em todas as relações ou em todos os fatos não pode, por si, ser causa de nenhuma delas. Assim como você dizer, por exemplo, a energia elétrica não está presente em todos os fatos, inclusive, por exemplo, eu estou falando aqui, não estou gastando energia elétrica, estou. Né? Do mesmo modo, o sexo não está presente em todas as relações humanas, algum elemento sexual sempre tem, portanto, ele por si não explica nada. Qualquer elemento onipresente não é causa de nenhum fenômeno em particular. Ele é apenas um componente que, estando presente em todos, ele não decide nada. É preciso ele e mais não sei quantos somados para criar alguma coisa. Então, a ideia do Michel Foucault sempre pareceu uma bobagem, porque relação de poder tem que existir em todos os fatos humanos, e, aliás, até fatos de ordem animal. A relação de poder está presente em toda a natureza. Justamente por isso, ela por si não pode ser causa de coisa nenhuma, ela é apenas um elemento. Por exemplo, se você tem ali um urso comendo um veado, não há uma relação de poder, o urso é mais poderoso que o veado. Mas também está presente a fome. Né? Não é por ser mais poderoso que o urso tem fome. Ele tem fome porque tem fome. Então ali está presente a fome, está presente o fator geográfico, quer dizer, onde está o urso também estão veados e assim por diante. Não é isso? Então você tem uma série de fatores que são todos onipresentes, né? E, portanto, nenhum deles pode ter um poder causal decisivo. E a relação de poder é evidente, ela está presente em toda e qualquer ação humana, porque nós só cometemos as ações que nós podemos. A língua portuguesa tem essa felicidade que nela a palavra poder é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Então, o que é o poder? O poder é poder fazer alguma coisa. Se você não pode, você não faz. Tá certo? Então, é claro que o elemento poder está presente em tudo que nós podemos fazer. Se o poder estiver ausente, você não fará. Por exemplo, você pode dar uma martelada, um prego, pode. Você tem o poder de fazer isso. Se não tivesse, não daria martelada. E assim por diante. Então, dizer que a relação de poder está presente em todas as relações humanas é uma bobagem, gente. É assim, o cara não está dizendo nada. Como é que se diz? É uma pegadinha verbal. E toda a obra do Michel Foucault, nesse sentido, é uma pegadinha verbal. Ah, tudo tem relações de poder. O pai com o filho, o marido com a mulher, o homem com o cachorro, né? O cachorro com o gato com o passarinho. Pô, que horror, nós estamos cercados de relações do poder, nós somos oprimidos o tempo todo. Mas que bobagem. E o pessoal de 68 comprou essas ideias e começou a pregar, em vez da revolução proletária, a revolução dos oprimidos em geral. Quem é oprimido? Todo mundo que se sente oprimido. Não é isso? Então, por exemplo, se tem aí a mulher milionária que se sente oprimida pelo marido, ela é uma dos oprimidos, é claro. Não é isso? O Lula, quando subiu à presidência da República, ele ainda se lembrava da infância dele de menino pobre no Nordeste e ainda se sentia um oprimido. Porque no tempo que ele está lá no Nordeste, ele podia estuprar a cabrita e agora não tem mais cabrita. Isso é uma opressão insuportável, né? E assim por diante. Ora, a partir de 68, as fortunas bilionárias do mundo e as grandes fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, passaram a financiar a esquerda mundial, justamente no momento em que a esquerda absorvia essas ideias dos frankfurtianos e do Michel Foucault e começava a espalhar a ideia da revolução dos oprimidos. Por que fizeram isso? Você acha que esses bilionários são todos idiotas? É? Eles estão financiando esse pessoal para acabar com eles? Bom, faça o seguinte, me diga qual prejuízo o grande capitalismo internacional levou desde 1968 até hoje. Nenhum, ele só cresceu e ganhou mais adesão, inclusive da China, da Rússia, etc, etc, etc. Então isso quer dizer o seguinte, graças aos frankfurtianos e ao Michel Foucault, a esquerda internacional inteira se transformou num instrumento do capitalismo monopolista internacional. Não há mais revolução proletária. Né? Só há rebeliões de oprimidos por toda a parte que são financiados pelos grandes capitalistas para fazer o quê? Para derrubar todas as instituições morais, religiosas, jurídicas, etc., etc., e reduzir a sociedade a um único poder decisivo, que é o poder da economia. E a economia está na mão de quem? Dos grupos bilionários internacionais. Então, isso quer dizer que só esses grupos comandam o curso das coisas hoje. Eles determinam a cultura, determinam os valores morais, determinam a linguagem proibida e permitida e assim por diante. Tudo tem algum Jorge Soros, algum bilionário atrás. Esse pessoal que faz parte do clube Bilderberg, né? Eles determinam o que a esquerda mundial está fazendo e a esquerda mundial obedece. Isso é o que eu estou dizendo desde 1993. E agora vem esse carinha aqui dizer que a minha interpretação é que os comunistas estão fazendo a guerra ideológica para implantar a ditadura do proletariado. Isso é 180 graus ao contrário do que eu estou dizendo. Isso quer dizer, esse sujeito não leu nada do que eu escrevi e se leu, não entendeu. Eu acredito que ele possa ter lido. Tá certo? Ele leu o quê? Ele leu as mensagens que eu botei lá no Facebook. Mas isso é uma característica de todos os meus, entre aspas, críticos. Eles não criticam as minhas ideias fundamentais. Eles não tentam pegar a forma da minha filosofia, tá certo? No seu conjunto e explicá-la. Não, eles pegam ideias, opiniões soltas que eu dei sobre coisas que não têm importância. Por exemplo, o negócio da Pepsi Cola. Quando você lê os meus críticos, tem a impressão que eu escrevi livros sobre a Pepsi Cola, que eu dei cursos sobre a Pepsi Cola. Não, um dia eu disse uma coisa que eu ouvi num programa de rádio, né? Disseram que estão usando aí pedaço de feto para fazer adoçante. E eu repeti no programa Trout Speak. É? Até hoje o pessoal comenta isso como se isso fosse o centro da minha filosofia, meu Deus do céu. Não é incrível esse negócio? Né? Outro dia apareceu aí um físico, chama-se físico turista. Ele pegou um negócio que eu disse lá sobre o Newton, né? Eu disse, olha, o Newton, aqui no começo do livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele lança duas ideias, que é a ideia do espaço absoluto e do tempo absoluto. O que é espaço absoluto? É o espaço sem coisas dentro. O que é o tempo absoluto? É o tempo considerado sem fatos. É a pura sucessão sem fatos. Essas duas coisas existem na realidade? É claro que não existem. É claro que são puras ideias abstratas. Não é isso? Ou seja, é uma criação, vamos dizer, pura lógica, sem, né, conexão com os fatos. E eu disse isso para dizer, olha, eu estava contestando um engenheiro que dizia assim, toda obra do Newton é baseada na experiência. Eu falei, baseada na experiência? Meu filho, é o seu cozinho, você está entendendo? Porque como que o Newton pode ter tirado essas duas ideias da experiência? Isto é impossível. Como toda e qualquer teoria, você parte de ideias a priori e depois você vai manejar aquilo para confrontar com a experiência. Então não pode ser tirado tudo da experiência. Era isso que eu estava contestando. Daí vem o cara para me explicar isso aqui. Ah, a teoria começa com coisa a priori. Ele não sabe. Mas era exatamente o que eu estava dizendo, pô. É? E além disso, essa é uma opinião de passagem que eu dei sobre Newton. Isso não é nenhuma ideia filosófica fundamental minha. O pessoal faz isso, eles pegam coisinhas que eu disse ou no Trout Speak ou no Facebook e as contestam usando o quê? Os elementos da sua formação profissional. Não é isso? Então, isso é uma crítica séria? Não é. Isso aí é só fofoca, gente. E o que o pessoal tem escrito a meu respeito, inclusive esse Malafaia, inclusive esse fisiculturista, inclusive esse João César, é só fofoca. O que ele está falando aqui do Orville é só fofoca. Eu nunca me baseei no Orville por coisa nenhuma. Aliás, ao contrário. Praticamente tudo o que eu escrevi sobre o comunismo no Brasil é uma crítica ao Orville. Eu estou dizendo que o pessoal que fez o Orville não entendeu o que está se passando. Veja, eu publiquei o meu livro Nova Era Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci, em 1993. Ou seja, 19 anos antes de sair o Orville publicado. Se o cara tivesse lido esse livro, ele entenderia que eu não estou falando nada de implantação da ditadura do proletariado. Aliás, eu já mil vezes critiquei o uso dessa expressão. Inclusive, inúmeras vezes eu expliquei que o PT, a eleição do PT, não teve por finalidade implantar socialismo nenhum no Brasil. Teve, ao contrário, a finalidade de fazer progredir o capitalismo local para poder financiar o movimento comunista no restante da América Latina, inclusive da África. E foi o que aconteceu. Ou seja, o PT jamais quis implantar ditadura do proletariado no Brasil. Se tivesse implantado ditadura do proletariado, a economia brasileira teria ido para o buraco muito antes. Lembre que no começo do governo petista, a economia brasileira progrediu. Estava indo até bem. Daí eles começaram a dar dinheiro para Cuba, dar dinheiro para Angola, dar dinheiro para o Raio Copar, dar dinheiro para Venezuela e tudo afundou. Começaram com a roubalheira. Para quê? Para financiar os partidos comunistas falidos da África e da América Latina. Então, dizer que eu estou dizendo que o PT implantou a ditadura do proletariado no Brasil, como diz o Orville, que é isso, seu charlatão de merda? Hã? Quem é você para dizer uma coisa dessa? Vai estudar, vagabundo. Hã? Agora, chega aqui com o diploma de Stanford, quer se fazer de bonitinho? Você tem diploma de Stanford porque seu papai pagou para você estudar lá, rapaz. E, pelo visto, não aprendeu é nada. Agora, pior, ele diz o seguinte, a guerra cultural bolsonarista é baseada no Orville e no livro do Bispo Macedo. Livro que eu nunca li na minha vida e que eu nunca conheci ninguém que tivesse lido essa porcaria desse livro. Nem no meio militar e nem muito menos entre os meus alunos. A única coisa que eu sei do Bispo Macedo é aquela gravação que eu fiz. Não é isso? Que eu, né, comparo a ser um peido. Né? Então, como é que o cara diz um negócio desse? E diz que é pesquisa aprofundada. Ou seja, esse sujeito não sabe fazer pesquisinha de ginásio. E está aí dando aula, virou, né, a E-Realizações, que aliás é um bando de picareta também, né, o nomeou como editor das obras completas do Mário Ferreira. Para quê? Ele é o sub-Olavo, tirou o Olavo, tem que achar um substituto do Olavo, botou esse aqui, que não entendeu nada do negócio. E até hoje não publicou livro nenhum. Publicaram aqui 3 ou 4 livrinhos. Compraram os direitos de mais de 100 de livros, soltaram só 3 ou 4 até agora. Isso é uma vergonha. E soltaram sem a revisão aprofundada que o texto merece. Porque eu dizia o seguinte, as obras do Mário foram todas ditadas ou gravadas em aula e depois transcritas pela mulher dele, que não entendia o que ele estava dizendo. E ele não teve tempo de rever, e ele mesmo dizia que depois da morte dele viria alguém fazer uma revisão aprofundada daqueles textos. E daí vem esse cara e diz, não, ao contrário, o Mário fez uma revisão cuidadosa de todos os textos. Impossível, meu filho, porque o Mário escreveu 50 livros em 16 anos. Como é que ele poderia fazer uma revisão cuidadosa? Materialmente impossível. Ou seja, quando eu digo que o Mário não reveio, fez um desastre editorial com os seus textos, eu não estou acusando ele. Ao contrário, não dá tempo. O homem é um gênio, ele teve uma intuição e durante 16 anos ficou escrevendo o tempo todo, escrevendo e editando. Né? Então, a maior parte dos livros está sem revisão. Então, tem aqueles negócios, né? Os predicáveis de Aristóteles são 4, primeiro, segundo e terceiro. O livro está cheio dessas coisas, de errinhos desse tipo. Tem, às vezes, você vê que a frase está dizendo o contrário do que ele quis dizer. Isso acontece. Então, falou, os textos publicados do Mar não são livros, são rascunhos. Precisa ter uma revisão em profundidade, inclusive com o que se chama, em filologia, a revisão conjetural. Quer dizer, você não tem um texto mais correto para comparar com mais incorreto, para corrigir um pelo outro. Você tem que conjeturar qual foi, né, qual a frase que ele quis escrever e qual que ele acabou escrevendo. Né? Tinha que fazer isso e, pior, meus alunos estavam fazendo. Eu já tinha 2 livros quase prontos e daí aparece esse seu Edson Manuel de Oliveira Filho, né, que era um vendedorzinho de livro que eu ajudei a montar uma editora. Né? E daí ele disse que ele me ajudou. Ele disse que ele deu divulgação à minha obra. Você vê, uma livraria, uma editora que acabado de surgir ia dar divulgação para um cara que tinha 100 mil leitores no Globo. É possível um treco desse? Né? Então, esse sujeito partiu do princípio de que não precisava fazer a revisão aprofundada, bastava só comparar as várias edições. Não adianta nada, as várias edições estão todas erradas. São iguais umas às outras, praticamente. Então, isso quer dizer, fizeram um besterol na obra do Mário. Então, prostituindo aquilo, tá certo? E este cara é o chefe disso. E usando o seu prestígio de professor de Stanford. É por isso, gente, que o Brasil não vai para frente. O número, tá certo, de picareta, ignorante, picareta exibidinho, que está em tudo quanto é posto, é excessivo. É excessivo, tá certo? Sempre foi excessivo. Mas a partir dos anos 60, o negócio piorou demais. Piora demais, entre outros motivos, por causa da crise da esquerda internacional. A esquerda internacional se transformou num bando de office boy a serviço dos bilionários. E eles não têm mais consciência do que estão fazendo. Então, só fazem besteira, meu Deus do céu. Onde toma o poder, destrói o país completamente. Não é isso? E foi o que fizeram, né? Na África, na Venezuela, tudo quanto é lugar é assim. Você chega em Angola, por exemplo, sabe quanto é o aluguel de um apartamento em Angola? Hã? De 20 a 30 mil reais. E não tem apartamento para alugar. Isso é o resultado do comunismo angolano. Está tudo assim, pior que a Venezuela. Não é isso? No Brasil, eles estavam indo bem no começo, a administração do Lula não estava indo mal, ele estava fomentando o capitalismo aqui. Tanto que foi homenageado no encontro de Davos pela sua adesão ao capitalismo, mas na mesma semana foi homenageado no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo. Então, você imagina o que é a cabeça desse cara. Estava, né, indo bem, daí começou a roubalheira para distribuir dinheiro para o quê? Para os partidos comunistas. O Lula salvou o movimento comunista com os elementos que ele tirou do capitalismo brasileiro. Veja, quando começou a dar errado, até os comunistas começaram a descer o cacete dele. Injusto. O Lula foi o maior líder comunista da América Latina, maior do que Fidel Castro. Fidel Castro implantou o comunismo numa ilhazinha deste tamanho. E o Lula salvou o movimento comunista num continente inteiro. Quem fez mais do que isso? Ninguém. Então, ele foi o maior líder comunista. Daí vem o Marco Antônio Vila dizendo, não, ele não é comunista porque ele nunca fez a estatização dos meios de produção. Ela diz, vai. Não dá, porra, não dá. Quer dizer, o senhor acha que comunismo é uma coisa, uma doutrina que o sujeito tem na cabeça. Não é, não é. Eu até dei o exemplo do sujeito, né? Era um general cubano, que era o chefe da polícia secreta cubana, polícia política cubana, eu esqueci o nome do cara, mas ele era tão bonzinho que ele tinha um apelido de charco de sangre. Né? Este cara sempre achou o marxismo uma besteira. Ele era comunista, mas não era marxista. Né? Nem sabia o que era isso. E o Lula também não sabe. Mas ele é parte do aparato comunista. Para saber se o sujeito é comunista ou não, você não tem que perguntar a ideologia dele ou a ideia dele, você tem que perguntar qual é o mecanismo de poder no qual ele está inserido. Nesse sentido, o Lula é o grande líder comunista do continente. Ninguém fez mais pelo movimento comunista do que o Lula. Ninguém. Nem o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes só fez besteira. Mas o Lula quase obteve sucesso. Ele, de fato, salvou o movimento comunista. Né? Então, veja, a explicação que eu tenho dado, quer dizer, do movimento comunista, sobretudo na América Latina, é o inverso do que está no Orville. E esse cara diz que Orville é a minha fonte. Fala, pô, meu Deus do céu. Se eu tivesse lido Orville e tivesse concordado com aquilo, para que eu ia escrever tudo que escrevi? Agora, vejam. Eu publiquei o Nova Era Revolução Cultural em 1993. Até lá, não se falava de Antônio Gramsci. A palavra Gramsci não estava no original do Orville. Eles ignoravam completamente. E eu não encontrei um oficial militar que soubesse algo de Antônio Gramsci. Nada, nada, nada, nada, nada. E o comunismo brasileiro já estava estudando Antônio Gramsci desde 1964, pelo menos. Quem publicou os primeiros livros do Gramsci foi o Enio Silveira na Civilização Brasileira. Depois fizeram a edição completa, bem melhor, etc., etc. Mas foi a partir de 1964 que, imediatamente, a obra do Gramsci começou a ter influência em todo o movimento comunista brasileiro. Vocês deem uma olhada numa página que se chama Gramsci e o Brasil. Essa página foi bastante diminuída, eles cortaram muita coisa. Mas ali dá para ter uma ideia da imensa expansão dos estudos gramscianos no Brasil. Houve um desses autores de livro, aqui foi o autor do livro que chama Gramsci e o Brasil, esqueci, Lincoln Seco, com dois C. Eu acho que foi ele que disse, Gramsci é o autor mais lido e mais citado na Universidade Brasileira. E é verdade. Até aí, os militares não sabiam nada a esse respeito. Eu que lhes informei, eu fui tudo quanto é instituição militar falando a respeito do Antônio Gramsci, da nova estratégia da penetração cultural, etc., que eles não tinham se tocado. Daí, um general, general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, se tocou e começou a estudar Antônio Gramsci e escreveu dois livros extremamente didáticos a respeito disso, A Revolução Gramsciana no Brasil e Cadernos da Liberdade. Né? Foi o único militar que prestou atenção no que eu estava dizendo. Daí pegaram alguma coisinha dali e botaram na edição impressa do Orville. Ou seja, o Gramsci entra no Orville com 20 anos de atraso. E eu estou falando de Gramsci desde 1993, pelo menos. Falando não, já estava falando antes. Minha primeira conferência pública sobre assunto político brasileiro foi em 1989, dada na Casa do Estudante do Brasil, sob o título de O Fim do Ciclo Nacionalista, né? Onde eu explicava o seguinte, toda a cultura brasileira era marcada pelo seu nacionalismo e pela busca da identidade nacional. Só que a fase de formação das novas nacionalidades, das novas identidades nacionais, foi o começo do século XIX. E veio se estendendo, ele levou um reforço depois, quando a União Soviética, através de Stalin, aderiu à teoria fascista de que o agente da revolução não é uma classe social, mas as nações. Não se trata de proletários contra burgueses, mas nações proletárias contra nações burguesas. O Stalin adotou isso no mundo inteiro. Então, o nacionalismo brasileiro recebeu um reforço comunista. Você pode ver que a bibliografia comunista dos anos 40, 50, 60, é tudo marcada pelo mais pelo anti-imperialismo do que pelo anti-burguesismo. Não se fala mais mal da burguesia, porque agora nós temos uma aliança com a burguesia nacional contra a burguesia estrangeira. O que é isso aí? Fascismo, meu Deus do céu. Isso é a teoria do Enrico Corradini, primeiro teórico fascista. Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Tá certo? Os caras não estudam, vêm falando de fascismo, mas não sabem o que é. Não sabem, porque eles mesmos são fascistas e não sabem. Tá certo? E agora, acontece o seguinte, acontece que, quando chegamos aos anos 70, 80, você tem o quê? O globalismo. E o que é o globalismo? É a eliminação das soberanias nacionais. Um processo mundial de eliminação das soberanias nacionais. E aquela nação cuja cultura foi toda voltada para a busca e a afirmação da sua identidade nacional, perdeu o bonde da história. Nós chegamos tarde demais. O Brasil não se afirmou como nação enquanto as outras nações estavam se afirmando. Uma segunda chance aparece por causa de coisas como o Brexit. Você vê um neonacionalismo aparecendo ali na Inglaterra, na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, em Israel. Então, isto nos dá uma chance. Eu percebi isso bem cedinho e, veja, o falecido presidente Itamar Franco, de vez em quando ele me pedia uns conselhos, umas dicas. Ele era um homem inteligente o suficiente para perceber que eu entendia do assunto. E eu, naquela época, sugeri, presidente, faça, ele não era mais presidente, né? Ele era governador de Minas. Faça um congresso nacionalista internacional. Ajunte as várias correntes nacionalistas, não importa a sua origem ideológica, se é de esquerda ou de direita, importa que é nacionalista. E vamos discutir a perspectiva do nacionalismo numa época globalista. Se o senhor faz isso, o senhor vai virar o grande líder nacionalista mundial. Né? Daí alguém, que eu não vou dizer o nome, deu uma cópia disso para o homem do Monde Diplomatique, e o homem do Monde Diplomatique transformou isso no projeto do Fórum Social Mundial. E nem convidou o Itamar Franco. Quer dizer, fez o nosso presidente de idiota. Né? Então, você vê, eu estou preocupado com essas coisas há muito tempo. Né? E eu, em princípio, era a favor da ideia nacionalista do Partido Comunista. Não estava errada, tá certo? Ela estava errada por ser anti-americana, porque pensava, e pensa até hoje, que o projeto globalista é americano. Que ele expressa o poder americano. Quando hoje, graças ao Trump, nós vemos que, ao contrário, o nacionalismo americano é frontalmente contrário ao globalismo. Coisa que eu já dizia no meu livro O Jardim das Aflições. Não é isso? Quer dizer, o nacionalismo americano, nacionalismo israelense, nacionalismo britânico é tudo antiglobalista. Ou seja, o império global ele não é americano. Ele é multinacional. Ele pode se utilizar de países como sedes temporais e instrumentos temporários, mas o interesse globalista não está identificado com os interesses de nenhuma nação. Ao contrário, está identificado assim, com uma classe social, que são os megabilionários e as grandes famílias dinásticas, né? Porque é tudo barão, marquês, duque, etc, etc. O pessoal pensa que acabou com a aristocracia e fala assim, aqui, ó, eles ainda estão mandando, só que agora o pessoal se esquece de chamar ele de conde, marquês, etc. Então, nós estamos caindo de novo na mão da boa e velha aristocracia, só que agora a aristocracia é uma plutocracia, é o governo do dinheiro, tá certo? E isso não tem nacionalidade, gente. Veja, a antiga aristocracia tinha nacionalidade? Não, meu filho. O filho do rei casava com o quê? Com a filha do outro rei do outro país. Os condes, cada um casava, que está aqui, o conde alemão casava com a princesinha holandesa, e assim por diante. Então, a aristocracia sempre foi multinacional, e a plutocracia também é multinacional. Então, a briga hoje é das nações que querem sobreviver dentro de um quadro globalista. É isso que eu estou tentando explicar há 20 anos, e vem esse bundinha dizer que eu baseei no Orville. Falo, o que é isso? E ainda diz que foi resultado de estudo aprofundado. Gente, isso é vigarice. Isso não é que ele tem uma opinião errada. Isso é, ele falsificou. Ele não estudou nada das minhas obras e está dando palpite a respeito, baseado numa porcaria de Orville que eu nunca levei a sério. E assim por diante. Gente, nós temos que acabar com isso. É isso. O que está ferrando com o Brasil não é o esquerdismo, nem o direitismo. É isto. É a vigarice intelectual. Tem que acabar com isso. Este é o mal mais antigo e mais profundo do Brasil, só que ele piorou muito. Depois dos anos 60, isso cresceu a um ponto que os antigos críticos da picaretagem brasileira, Machado de Assis e Lima Barreto, jamais poderiam ter imaginado. Né? Eu acho que se eles vissem o que está acontecendo, eles morreriam de susto. Porque a época do homem que sabia javanês era uma coisa, agora não. Agora todo mundo fala javanês, porra. O Congresso inteiro fala javanês. Os ministros da educação tudo fala javanês. É só picaretagem. Gente, a vida intelectual é uma coisa muito séria. Eu agora mesmo estava lendo aí no Georges Gusdorf, ele elogia o Partido Comunista Francês, ele escreveu um livrinho em 1968, diante da rebelião estudantil na França, ele mudou para o Canadá, falou, não vou aguentar ver essa bobagem toda. E ele elogia o Partido Comunista porque o Partido Comunista percebeu que aquela rebelião estudantil ia só trazer destruição, como de fato trouxe a destruição da alta cultura e trouxe a estupidificação de massas inteiras, né, que hoje não são capazes sequer de resistir à invasão islâmica. A França perdeu o seu orgulho nacional e está lá de joelho na frente do invasor islâmico, meu Deus do céu, e pegando judeu na rua para bater. É assim, quem diria, né? Você vê quanto judeu não morreu na resistência para defender os judeus. Agora estão pegando judeu na rua e batendo, fazendo o que o Hitler mandou fazer. Só que agora a ordem não vem do Hitler, vem dos muçulmanos. E os caras estão aceitando. Quer dizer, a França acabou. Graças ao quê? Aos homens 68. A França se transformou num instrumento do globalismo. Sobretudo do globalismo islâmico. Eu já expliquei no livro sobre debate com o Deguin que existem três grandes globalismos. Que às vezes eles se aliam, às vezes se combatem e a gente não sabe o que eles vão fazer amanhã ou depois. Não é isso? Por exemplo, quando nós vimos a China tentando assumir a liderança do Congresso de Davos, opa, então o globalismo russo-chinês está tentando tomar posse do globalismo ocidental. Parece que com sucesso. Agora, com o negócio do vírus aí, do cunhunho vírus, parece que a China se ferrou. Né? Não sei o que vai dar. Mas eu vejo que a França se transformou em instrumento do globalismo que tenta destruí-la. Isso graças ao quê? Aos teóricos de 68, aos frankfurtianos e foucaultianos. Isso que eles fizeram. Quem percebeu isso em tempo? O Georges Gusdorf percebeu que ele escreveu isso nesse livro, né? A Nave dos Loucos. Ele escreveu, publicou no Canadá em 1969, e o Partido Comunista Francês percebeu. Ou seja, os comunistas de tipo antigo perceberam, esse negócio dos oprimidos em geral, isso aí é fraude, isso vai acabar com a nossa revolução proletária e vai entregar tudo para os mega capitalistas. E entregou. E é isso que nós temos hoje. Então, eu já tenho dito essa frase há mais de 20 anos. Esse tipo de esquerda não vai produzir socialismo nenhum, apenas vai transformar o capitalismo no inferno. E quando o capitalismo vira um inferno, significa que o capitalismo, desprovido agora de todos os valores religiosos, morais, culturais, e sobrou o quê? Só o critério econômico, meu filho. Se o negócio dá lucro, está justificado. E só isso dá lucro. Não é isso? Então, eu leio, por exemplo, qual foi o primeiro jornal que teve seção gaysista? A Folha de São Paulo. Por quê? Eles diziam, não, isso é uma fatia importante do mercado. Por isso que eles tinham alguma simpatia pelos gays, tinha nada. Né? Só achou, não, peraí, não podemos desprezar essa fatia do mercado. E começaram com esse negócio, ganharam um dinheiro maluco. Né? Se você vê assim, todas as vantagens, entre aspas, que o pessoal gaysista ganhou, compare isso com o que os editores, os políticos, eles ganharam de dinheiro com isso. Meu Deus do céu! Né? O que os gaysistas ganharam? Não ganharam nada. Pode fazer lá sua festinha uma vez por ano, vai lá a marcha gay, de boa. Que mal tem a marcha gay? Deixa eles fazer a marcha gay. Mas em cima disso, a quantidade de dinheiro que a coisa produz, que não produz, não vai para eles, vai para as mega fortunas. É um negócio absolutamente descomunal. Então, gaysismo é instrumento do poder mega capitalista mundial, feminismo é a mesma coisa, negrismo é a mesma coisa, indismo é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Pô. Né? E como eu previ, agora tem a campanha em favor da liberação da pedofilia. Esta ideia foi lançada 40 ou 50 anos atrás por um líder gaysista francês. Esqueci o nome do livro agora. Um dia eu digo para vocês, qualquer hora eu lembro. Foi ele que criou esta ideia de que tinha que defender a pedofilia. E a pedofilia seria o futuro do movimento. E ele tinha razão, porque o movimento pró-pedófilo está aumentando muito. Não só pró-pedófilo, mas assim, o que é esse negócio de você transformar a operação transexual obrigatória para crianças? É? Quem vai depois? Você pega um menino de 5, 6 anos, troca o sexo dele, quem vai comer esse menino? É outro menininho da idade dele, é? Só um menininho de 5 anos brincando? Não, vai vir o pedófilo adulto, é óbvio, né? Então, isso tudo favorecendo a pedofilia. Então, o pessoal já perdeu totalmente o senso do respeito pelo próximo. Não se trata mais de sexo, gente. Isso aí não é sexo, porra. Né? Quem que pode ficar sexualmente excitado com essas ideias? Ninguém. Né? Eu vejo isso, minha piroca encolhe por 50 anos. Brochei definitivamente, não quero mais. E acho que qualquer pessoa normal, tá certo? Seja hétero, seja homo, perde o impulso sexual dentro dessas coisas, porque está misturando o sexo com o horror. Isso não é erótico, isso é história de terror, gente. Né? Ver essa história desse Suzy, né, que vai lá, o idiota do Drauzio Balela. Né? Eu nunca acreditei numa palavra que sujeito disse, só besteira, faz muitos anos. Um dia ele escreveu que o crime é de direita, né? Porque ele segue o preceito do capitalismo, que é de matar o concorrente. Ele diz, hã? Quer dizer que o capitalismo, todo mundo sabe que o capitalismo é a concorrência. Agora você vai matar todos os concorrentes. Onde mata o concorrente é no comunismo. Mata todos os concorrentes, sobra só o Estado. Né? Agora, para ele, assim, os capitalistas matam os concorrentes. Então, o crime é de direito. Escuta, um homem adulto não pode dizer uma coisa dessa. O senhor não pode dizer uma coisa dessa e depois dizer que é doutor em medicina. Você não é doutor em nada, rapaz. Eu não sei de onde você tirou esse seu diploma. Mas qualquer diploma que você tem não vale nada depois que você diz uma coisa dessa. E depois que ele vai lá afagar o assassino de crianças. Esse Suzy, ele quando tinha 12 anos, ele estuprou um menino de 3. A família quis matá-lo, ele fugiu, foi parar na casa do primo e estuprou o priminho de 4. E depois, mais tarde, veio matar esse sujeito. Daí chega o Drauzio Varela dizendo, não, eles pararam de falar com ele para ter contato com ele, porque eles têm horror dele ser transexual. E o que é isso? Quer dizer, a pior coisa que o cara fez na vida foi ser transexual, porra. Né? Quer dizer, como é que você vai comparar, né, um assassino monstruoso com o simples fato do sujeito ser um transexual? O mundo está cheio de transexual e que nunca fez mal a ninguém. Não é isso? Alguns fazem, mas nesta medida aí, né, eu não conheço outro caso igual a esse. Então, assassinos de crianças existem de monte, né? E quantos deles são transexuais? Acho que é um número ínfimo, né? Porque esse tipo de crime não é típico do transexual. Né? Então, o Brasil está cheio de gente assim, pô. É o Merda Faia, é o João César, é o Drauzio Balela, né? É o menino lá, o Henri Bucetalho. É assim, está cheio de gente assim. E o pessoal tolera. Por quê? Porque não tem mais a ideia do que é um intelectual de verdade. Não tem mais. Essa ideia desapareceu. Né? No Brasil, qualquer sujeito que fala na televisão vira intelectual. Músico popular, sambistinha, vira intelectual. Você veja, nos anos 50, quem eram os grandes da música popular brasileira? Né? Era o Dorival Caymmi e o Ari Barroso. Algum deles alguma vez se meteu a ser intelectual? Nunca. Eles eram 1 bilhão de vezes maiores e melhores do que qualquer compositor de hoje. E não se faziam de intelectuais. Eles sabiam que eles eram apenas sambistas, meu Deus do céu. Estavam contentes de ser sambistas. Né? Dá para qualquer Chico Buarque, qualquer Caetano Veloso, dando palpite sobre tudo. Né? E o pessoal leva a sério, meu Deus do céu. Né? Gente que nunca estudou coisa nenhuma. Você veja, assim, a quantidade de livros que eu coloquei em circulação que eram totalmente ignorados pela universidade brasileira inteira. Não é livros conservadores, não, livro de tudo quanto é tipo, que são livros fundamentais das várias ciências humanas e que eram totalmente ignorados no meio brasileiro. Livros que eu estudei um por um, dei aula a respeito. Que universidade fez isto? Nenhuma. Você chega na Universidade Brasileira, eles estão lendo os mesmos livros dos anos 60. É Frankfurtianos e Michel Foucault. E não passa disso. Até hoje é assim. Ora, essas coisas eu também li, mas li quando eu tinha 18, 19 anos, depois li outras coisas. Outro dia veio um sujeito dizer para mim, você não sabe nada, você não leu As Veias Abertas da América Latina. Eu li As Veias Abertas da América Latina quando eu tinha 17 anos, e logo percebi que é tudo uma besteira. Hoje o próprio autor diz que é uma besteira. É. Mas o cara descobre cultura dos anos 60, porque é isso que dão para ele na universidade, e ele acha que ele está assim, na tecnologia de ponta. Gente, não é possível. Eles ignoram tudo o que se passou na filosofia desde então. Os autores que eu cito, que eu tenho, eu procuro acompanhar, procuro ver o que está acontecendo, né, nos meios realmente avançados da cultura. Eles não veem nada. Eles repetem só aquilo que se fala no meio provinciano brasileiro e eles acham que isso é formação acadêmica. Vocês estão enganados, gente. Isso não é formação acadêmica nenhuma. No Brasil ninguém tem formação acadêmica nenhuma, porra. É? Eu tenho alguma, sabe por quê? O padre Lozano me deu. Ele me ensinou o que é formação acadêmica. Esses caras nunca aprenderam. Você acha que um tipo como o Cagado ou esse aqui pode dar formação acadêmica para alguém? O sujeito não sabe fazer pesquisinha de ginásio. Não sabe procurar. Vamos ver quais são os livros que o cara estudou, etc. Não, quais são os livros que o Olavo está citando? Vê se eu estou citando o Orville como fonte ou o Bispo Macedo como fonte em algum lugar. O que é isto, porra? Então, ele não sabe fazer a pesquisinha de ginásio. Né? Portanto, ele não tem capacidade para ser professor universitário. Não tem capacidade para ser professor de ginásio, gente. Eu não estou brincando. E o Brasil está cheio de gente assim. Tá bom? Então, é isso aí. Este curso aqui foi feito para criar uma nova geração de intelectuais e está criando. Quando ver o que os meus alunos estão fazendo, os livros que eles escrevem, as editoras que eles fundam, os cursos que eles dão, né? Eu fico muito orgulhoso. Muito orgulhoso dos meus alunos e muito orgulhoso de mim mesmo. Eu sou um baita de um professor, porra. Agora, não venha me pedir soluções globais para a educação brasileira. Não tenho. Tenho solução para a educação dos meus alunos. E está funcionando. Não é isso? Então, foi só isso que eu propus fazer. Né? E é isso que eu estou fazendo. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.